Tem muita gente com ponto de vista nessa história. Esse movimento vem de mil anos. Todos nós somos feitos de um só criador. Criaturas, irmãos do amor, na fé. Independente da religião, força, raça, sexo. Cada um tem o seu ponto de vista. Aqui do meu lado tem uma mina de mil anos. Na corrida, na batalha, Rúbia, RPW, e aí? Ei, é isso aí, Rúbia, RPW. Aí, sem muito tititi, nem muito blá blá blá, certo? Eu, você, ele, nós, somos todos seres humanos. O ser humano só vai cair na real mesmo quando vê que esse barato de cor não tem nada a ver. E aí, você que tá me tirando por causa da cor da minha pele, corta seu pulso. Se o seu sangue for diferente do meu, aí eu vou te dar um ponto, é isso aí. É isso aí, irmão, a ideia é positiva. Ideia pra conscientizar você. Aí, pra afirmar na ideia do meu lado, uma mina de mil anos que chegou, que tá aqui e que vai prosseguir. Sherry Line, diz aí. Da Zona Leste, ouvi. Faltou zumbi que em Palmares lutou pela liberdade, igualdade de todo aquele povo que nele acreditava. Se liga, falta informação, conscientização. Fique esperto, oitava geração, miscigenação. Precisamos permanecer vivos, indo pro mesmo sentido. Estamos unidos, é isso aí. Esse é o ponto fundamental, irmão. União, o movimento hip hop nasceu pra conscientizar, pra informar, pra falar pra você da verdade nua e crua. E aí, Dina G, visão de rua, chega aí. O meu valor não tá na cor, tá na mente. Eu sei, tem uma pá que me olha diferente. É só por ser mulher e ser branca, mas aí. E capacidade é o que conta e tem aqui, chega aí. Dom é dom e tanto faz, ô meu mulher. E se eu nasci pra compor e pra cantar, eu vou na fé. E mano, pode crer, dom. Aí, do lugar de onde eu vim e onde eu vou, tem que ter proceder. Esse barato de cor, esse bagulho de racismo, isso daí não conta muito não. Nem lá e nem aqui. Pode crer, mano? Ai, e aí, DJ Alpist, chega junto, manda ver. DJ Alpist, sou branco sim, e aí? Querendo ou não, você vai ter que me ouvir. Há mais de 20 anos maluco nesse movimento. Tenho orgulho de ter contribuído pelo seu crescimento. Mas, mesmo assim, alguns pretos insistem em me tirar. É, dizendo que porque sou branco eu não posso rimar. O Deus que me fez te ama, igualmente. Pretos e brancos são iguais, eternamente. Ai. No microfone, sem fazer pose, não é de hoje. Aí, Eric Doce. No microfone, sou mais um soldado, codinome Eric Doce. Estúdio São João, vou citar, foi várias fitas. Naquela época ninguém me conhecia, nem tinha saído na capa da revista. Campainha toca, abro a porta, olhar indiferente choca. Fecho a porta, o que importa é a personalidade do ser, não a cor. Por favor, não se limite, não insiste, isso não tem valor. Como tem branco que honra, tem preto que honra. Daqui eu mando a bronca, no meu bolso não tem ponta. De boa, responda, pense bem, o que cê quer pro seu filho. Um conselho de amigo, chega de racismo. Zona Oeste está no ar. Assuma DBS, oh. A quadrilha. Aí, Tom, estou aqui. DBS, preto, doido aqui. Rima toda Oeste, geral, Oeste, preto, doido aqui. Pra mim, número um, somente Deus, entendeu? Número um, somente Deus, na fé. Não sou o pá, mas não sou fã, mas é quadrilha. Pra Deus não existe o branco, o preto, existe filhos. Filhos. Aí, essa ideia, irmão, é bem pra você mesmo, tá ligado? Você aí que pensa que é melhor que alguém. Pra Deus não existe diferença, todos nós somos iguais. Nós somos criados, imagem e semelhança do único Criador, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não quero criar partidarismo nenhum, entendeu? A minha missão aqui é falar da verdade do Evangelho. Eu quero que você venha entender, se conscientizar, que a união faz a força, que todos nós precisamos um dos outros pra sobreviver. Aí, eu quero que você venha entender, e você venha também ler 1 João, capítulo 3, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Isso fique gravado na sua memória, na sua mente. Deus se faz presente na minha vida e também na sua. Essa é a mensagem da Alternativa 6 pra você.